Então tá, Karim do X-Spoiler, tem o Flávio Azevedo, eterno estagiário do Machine. Opa! Olá. Oi, tudo bom? Tem o Taylor Fábio lá do canal Coleção em Ação Show. Beleza! Ei! E tem o Edu. Edu, tu não conhece, nem precisa também, não faz falta. Bem-vinda, Karim, finalmente! Ei! Gente, que bom! Eu não estou amaldiçoada! Quebrou a corrente. Viu, quebrou. Demorou, mas aconteceu, ué. Não, eu estava tranquila. Minha única preocupação era o Machine acabar imediatamente. Quando a gente marcou de gravar comigo. Foi, tipo, não foi um imprevisto, foi o podcast acabando. Isso me abalou um pouco. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, vilanescamente, Eduardo Filhote. Fala aí, galera. Tamo aí porque, é como eu já disse, se eu tivesse superpoderes, eu seria um vilão. Caraca, Flávio, o que, que é que ele tá deixando de fumar? Ele tá lembrando das coisas que ele falava nos outros casts, Flávio. Ou não é? Como vocês já puderam perceber aí também com a gente aqui, Flávio Azevedo. Fala aí, vilão é a erva do Edu que não tá funcionando direito, né? Filho da mãe. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui dois convidados. O primeiro deles é o Taylor Fábio, lá do canal Coleção e Ação Show. Fala, meus amigos, daquele jeitão, chegando mais aleatório que vilão do dia de seriado japonês. Boa. Ai, ai, ai. O Fábio aí, que gostou tanto de participar, recentemente fez uma participação aí com a gente lá naquele cast dos brinquedos e hoje voltou aí de novo pra participar com a gente, não é, Fábio? Opa, virei fã, tô sempre aí que precisar. Beleza, e também pela primeira vez no MachineCast, a Karim lá do X-Spoiler. E aí, Karim? Ei, hey, gente, olha, os gatos eu já tenho e o superpoder também. Só falta agora eu terminar o doutorado pra eu poder ter o título de doutora, porque nenhum super vilão que não é doutora é tão legal assim, né? Ah, realmente. Geralmente os heróis têm aquela profissão bem meh, e os vilões são aqueles cientistas super malévolos, super inteligentes e coisa e tal. Então tá certo, é isso aí. É isso aí. Só o Edu que... Tô caminho. Só o Edu que é filósofo. Filósofo não é vilão, não consegue ser vilão. Já viu algum estagiário vilão, Flávio? Vários. Tirando eu? pode ser, tirando tu. É. O estagiário tá sempre tramando como matar o patrão. Exatamente, como tomar o lugar dele também, né? Mas aí o Edu já. Aí nesse caso o Edu é o vilão. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas postagens, na arte ou mesmo nos spoilers que a gente larga lá no grupo do Telegram e no grupo do Facebook, hoje nós vamos falar dos vilões mais terríveis dos filmes, né? Obviamente aqueles filmes, né, ainda que eram gravados em película, né? Não é gravado digitalmente que nem hoje. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, tipo, então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de se reunir na Liga de Vilões ali das redes sociais lá no Facebook, pode se juntar à nossa Irmandade Vilanesca lá no facebook.com/machinecast. Você pode compartilhar seus atos de maldade lá no nosso Twitter, que é o nosso perfil @machine_cast. Não se esqueça que todo vilão que se preze tem uma pose decente que sempre é compartilhada nas fotinhas, então compartilha no nosso Instagram, nosso perfil é o MachineCast. E todas as informações sobre as maiores vilanias de todas as redes sociais e da podosfera você encontra lá no nosso grupinho do Telegram, que é só você pegar o link que tem na descrição. E certo, gente, e procura a gente em todos os... A gente está em todos os agregadores, o Google Podcast, estamos no iTunes, no Castbox, no Podcast Addict, Spotify, a gente está no Spotify também. E aproveita também e compartilha, cara. E a indicação de hoje, cara, para mim, um dos principais vilões para mim, é quando você está tranquilo na tua de boa assim, aí você vê que recebeu aquela ligação 011 querendo te cobrar alguma coisa, sabe? Aí você vê que o cara tá te ligando pra te cobrar, o que que tu faz? Assim, ó, eu até negocio, mas ouve aqui o podcast aqui, ó, ouve aqui o Machine, que aí a gente pode pensar no... Entendeu? Mas, negociar isso na dívida. Mas se for dívida, ainda não tem problema, que tu pode pagar e não ser mais incomodado. O problema é quando eles ligam e não falam nada, tu atende e não falam nada, aí eles ligam. Não, é assim, eu vi uma voz de robô falando assim, só um minuto, e desliga. É, e pô, não, isso dá uma raiva. Isso aí é a vilania do século XXI. E eu continuo com a filosofia, o Tim Blue. Ah, é? Com a filosofia. Qual é? É, devo, não pago, nego enquanto puder. Então, dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar dos filminhos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos aqui então falar dos nossos filminhos. Porém, antes vamos tirar uns minutinhos aqui, breves minutos, para falar dos grandes vilões da atualidade. Eu acredito eu, que o Flávio também concorde comigo, o Edu não, porque o Edu, eu não sei o que, que essa pessoa faz da vida, mas ela não assiste filmes atuais de heróis. Thanos, talvez seja o maior vilão da atualidade, ô Flávio? Thanos e a DC também, o que tá fazendo com os heróis também, tá sendo a grande vilã também. Eu achei que ele ia falar de algum vilão específico da DC. Eu fiquei rezando aqui pra ele não falar que o Lobo das Estepes era bom. Caraca. Ah, o Lobo de Krypton é bacana, cara. O Lobo de Krypton ficou bem bacana. Não, o das Estepes, ah, o vilão do Lobo não, das Estepes. Da Liga, não, é. Não. O vilão da Liga. Aquele CGI de borracha lá que apareceu na Liga da Justiça. O grande vilão da DC é a DC. Era. E o vilão do Batman vs Superman era o Batman, né? O vilão, né? Torturador, assassino. Muita treta. Mas eu não sei, na atualidade, assim, dos filmes novos, eu sinceramente não me lembro. Pode ser que a memória afetiva pelos últimos dois filmes aí dos Vingadores esteja influenciando a minha opinião, mas o Thanos, pra mim, principalmente em Guerra Infinita, foi... assim, sensacional, uma profundidade tremenda no personagem. Não sei vocês aí, Edu, não sabe bosta, que não vê nem os filmes não, bons, mas, né? Mas o Thanos tava demais. Mas recentemente saiu mesmo uma reportagem, um negócio que eu não lembro exatamente sobre o que tava falando, mas o Thanos tá nessa competição aí agora de assumir o posto de um dos principais personagens do cinema. Pô, ele é o protagonista do filme, né, gente? Com certeza, ele com certeza. Foi muito bacana. E pra muita gente, o Thanos é o herói, né? Que ele quer acabar com a carraça humana. Cara, realmente, realmente. O Spider, ele queria que ele acabasse 100%. O vilão foi o Homem de Ferro que foi o vilão. É, exatamente, exatamente. Mas e aí, Fábio, tirando o Thanos, tu acha que... tu lembra de algum outro personagem que tenha sido um excelente vilão aí ultimamente? Assim, não sei se só vale do cinema, mas eu vi essa série recente que saiu da Amazon, o The Boys. O retrato que eles fazem dos super-heróis ali, o Capitão Pátria, pra mim é um dos melhores vilões que apareceu nos últimos tempos. Olha aí, olha aí. Só não dá spoiler porque esse troço saiu ontem, né? O pessoal não conseguiu baixar ainda. Isso é básico, né? É das histórias em quadrinhos do me falhou o nome agora. Mas quem lê isso? Eu não, nunca li. Depois. Aliás, eu não leio Boys, HQ, então. É aquele outro cara que que escreve muito junto com aquele cara do... do... É o Garfênis, né? Isso. Isso. É o Garfênis. Tá, demais. Ah, eu não sou muito fã do Garfênis, não. Mas é, eu acho que o tem a Marvel tá com alguns bons vilões. Além do Thanos, acho que dá pra gente mencionar também o Loki, que ele foi um vilão antes dele se tornar meio que anti-herói, né? Ele foi um vilão muito interessante. Acho que ele foi o primeiro grande vilão da Marvel. E os dois últimos vilões do Homem-Aranha também foram muito interessantes, que foram o Vulture e o Mistério. Cara, eles ficaram muito bem construídos. Ah, ainda tem que ver o De Volta ao Lar. Esse aí é bom, deve ser bom. Que o Monger do Pantera também ficou demais. Oh, foi sensacional também, muito bom. Edu não viu o Pantera Negra, Flávio, tu acredita? É, não vi ainda. Vamos excluir o Edu, vamos excluir. Peraí, deixa eu ver aqui. O que você tá fazendo na sua vida, Eduardo? Edu tá muito amargurado. Eduardo Filhote, o que você tá fazendo da sua vida? Ele fica lendo livros. Fica lendo livros. Ele lê livros. Que palhaçada, quem é que lê livro? Quem que deixa de ver Pantera Negra pra ler livro, cara? Pô, sacanagem. Mas enfim. Eu até gostaria de falar um, mas poderia ser uma queimação de pauta, porque é um vilão que tá sendo reformulado, então eu não vou falar dele. Entendi. Não. Mas então eu te ajudo, um vilão aí que meteu medo pra cacete na gente e até determinado ponto de uma série foi o Rei da Noite. Nossa, esse foi, ele foi um vilão que por quase 8 anos, né, velho, ficou todo mundo assim... Quem é o cara? O que que o cara vai fazer? Quem, né? Na verdade, menos, né? Ele não aparece vilão desde a primeira temporada, mas enfim, mas sim. Ele ficou durante vários anos aí como um dos vilões marcantes. E marcou. Eu acho que ele entregou bem o troço, mas é aquilo, né? Aí é verdade. Tem teto de vidro. Aí no final, os roteiristas e os produtores que foram o vilão do Gravator. Os verdadeiros vilões. Esse cara com inveja, isso mesmo, faz. Esse cara com inveja do Rei da Noite, que era um grande vilão. Ah, a gente quer ser o vilão. Ah, cagaram tudo. Vou botar ele pra morrer. Só. Spoiler pra quem não viu ainda. E aí, galerinha? Aqui é o Eduardo Filhote. Esse cast tá ficando maneiro, né? Então, não esquece. Indica a gente lá pro coleguinha. Valeu! Certo, então agora sim vamos falar aqui dos nossos filminhos antigos e nada melhor do que fazer, do que gravar um cast de lista do que aquele nosso querido sorteio honesto. Pra quem já tá acostumado, vou rodar o peão aqui e quem sair no peão vai ser o primeiro a falar. Olha, roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi a convidada. Gente, mas saiu eu de cara, assim. Ouviu só? É? Nossa, sorteio honesto. Sorte. Aqui é o sorteio honesto. Então é pra falar de pegar algum aqui da lista que eu fiz. Isso, olha só. Tu podia ter escolhido um só se tu soubesse que ia ser sorteado a primeira, né? Não, mas eu vou então aproveitar que eu sou a primeira pra garantir que ninguém pegue o vilão que é meu vilão favorito. Assim, que marcou a minha infância e que até hoje, quando eu revejo o filme, eu acho fenomenal. Olha. Que é a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Aquela que, cara, ela cai e é lambida pelos gatos e vira mulher gato? Isso, e cara, aquela mulher falando miau. Tipo, véi, eu me considero hétero, mas eu ia. Aquela roupinha de couro costurada. Ai, não, ai, ai. Ela é muito fantástica. Eu pra mim, não existe competição de Mulher Gato, porque Michelle Pfeiffer é minha deusa. Aquela Mulher Gato é a Mulher Gato definitiva. Ah, mas a competição pra ela é bem fácil, né? Porque as que, a que vem depois... Pelo amor de Deus. Doido. Mas ela é a minha favorita. Toda a história dela no filme é, assim... Eu acho incrível. Toda a história. Tudo que acontece com ela. E carinho, tu eu sabe acho a história que... dela melhor do que a do Batman. Eita! Não, e ela tem um dos momentos mais icônicos do cinema, né? Que é aquela ceninha de olhar pra câmera e só... Miau. Não, muito bom. É, Karim, sabe que o filme fez tanto sucesso na época que teve uma reportagem no Fantástico falando da cena aquela do chicote. Que ela treinou pra cacete pra conseguir fazer aquela cena. Aquela cena é real, não é feito de eles derrubar a cabecinha do boneco. Ela fez de verdade aquela cena. De nossa, bater com o chicote na cabeça disso. Dos... É, pra bater com o chicote na cabeça, arrancar a cabeça dos manequim com chicote. Ela fez mesmo. Ela disse, inclusive, se cortou várias vezes, porque ele troço machuca. Eu lembro. Nossa. Tem um machuca pra cacete. Ô, Tim Blue. Tem as costas marcadas. Fala. Tim Blue, mas eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Eita, pô. Olha aí. Eu só tenho uma coisa. Eu adoro a personagem, é muito legal, mas só fico numa dúvida de uma coisa. Ela ganhou os poderes dela depois que ela caiu lá do prédio e os gatos lamberam ela, né? Ai, que delícia! Parece que no filme foi isso, cara. Se aconteceu outra coisa, não sei dizer. Mas o gato era radioativo, tipo o Homem-Aranha? Mas então, eu acho que no Batman... vou dar uma filosofada aqui. Mas eu acho que praticamente todos os vilões do Batman, eles representam algum tipo de doença mental. Eles são todos loucos em algum nível. Então, eu tenho... a impressão de que, tipo, o fato dela ter batido a cabeça e ter tido aquela interação com os gatos naquele momento foi meio que despertou alguma coisa, uma nela. Personalidade, talvez. Ah, boa. É, eu não acho que é alguma coisa, tipo, ah, o gato lambeu ela e por isso ela... Lógico. Foi uma maneira... É como o super-homem girar a Terra ao contrário e pra voltar no tempo. É talvez uma questão só filosófica pra gente ver, ilustrar. Mais poético. Mais poético, exatamente. E é meio que também o fato de, tipo, o gato tem 7 vidas, ou se você for falante de inglês, ele tem 9, né? Sim. E aí, então, tipo, ela não morreu em algo que deveria tê-la matado. E aí, então, sim, é como um gato. Sabe que não morre, não. Alguém aqui do cast falou que no Brasil o gato tem 7 vidas, nos Estados Unidos tem 9, no Japão é 7 vidas, mais 3 continue. Mas sobre isso que tu falou dos personagens, dos vilões do Batman, todos têm um problema mental. Sabe que eu não parei pra pensar, eu parei pra pensar nisso agora que tu falou, realmente todos vão pro asilo, né? Tudo louco. É mesmo, cara, nunca parei pra pensar nisso. De repente essas atrocidades todas que aconteciam era só na cabeça dos doentes mental, nem acontecia de verdade, era só ficção na cabeça deles. Olha só, que loucura, realmente. Mas qual é, Edu, sabe a história real de como a Mulher Gato ganha aquelas habilidades? Ou ela não tem poder? Na verdade eu acho que ela não tem poder nenhum, né? Ela só fica mais ágil, não é? Atualmente nos quadrinhos ela é uma personagem... É o melhor estilo Bat-Família. Ela tem treinamento e conduta e tudo mais. Ela não tem habilidades especiais, saca? No filme, ela parece lá, igual a Karen falou, tem um... O Tim Burton, ele tem toda essa coisa de misturar o sobrenatural com o natural, assim, de uma forma meio filosófica. Era uma qualidade, uma peculiaridade da época que ele fazia o filme do Batman, que ele usava muito. Mas no quadrinho, a Selina é normal. A Selina, na verdade, ela tem essas habilidades no quadrinho, e talvez nas animações, pelo que eu me lembre, porque ela é uma ladra. Obviamente, algumas eventuais situações ela tem que usar de habilidade, de arte marcial e coisa e tal, não é? Uma ladra, uma gatuna, né? Exatamente. A personagem, na versão do filme do Nolan, ela se assemelha mais com a versão dela dos quadrinhos do que a personagem do filme do Burton, né? A personagem da Michelle Pfeiffer. Uhum. Que é bem aquela ideia mesmo, saca? Porque, igual você falou, como ela é ladra, Então ela faz muito uso disso, né? Da maleabilidade do corpo. Ela tem um corpo mais flexível, né? Ela consegue fazer posições ali para poder despistar de laser, para poder entrar em lugar apertado. Exato. Esses tipos de coisa. E ela tem treinamento de artes marciais, ela sabe se virar bem em combate. Exato. E no filme, esse da Michelle Pfeiffer, ela parece, se eu não me engano, ela é uma cientista, alguma coisa do tipo, não é? Ela é secretária. É uma secretária? Não lembro bem. Ela é a secretária do chefão de uma empresa. E aí a empresa tá fazendo alguma coisa errada. Eu não lembro qual era o outro vilão dessa... Os outros dois vilões, é o seguinte, era o Coringa e o... Não, era o Pinguim. Era o Pinguim. O Pinguim, desculpa, o Pinguim. Não, você tá misturando, era o Pinguim. Isso, aí era a venenosa, cara... que é o Bane, né? Tô louco. É, daí na sequência, né? Depois, no quarto filme, né? Isso. Na bomba lá que... E aí, ela era secretária e o chefe dela tava fazendo alguma coisa ilegal e ela pega ele. Ela entra no escritório na hora que ele tá fazendo, que ele tá, tipo, meio que pega ele em flagrante. Uhum. E aí, pra que ninguém saiba o que aconteceu, ele joga ela pela janela. Me derrubaram aqui! Que é o Christopher Walken, né? Christopher Walken. Olha isso. Eu lembro que o pessoal atualmente, na época, ninguém... Eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas daquelas pessoas que falam assim, na época eu já não gostava, já achava ruim. Ok, pode ser, é possível. Mas as crianças, o pessoal um pouco mais jovem, adolescente, gostavam, cara. Eu achava o Batman foda, assim. Aquele Batman destoava muito da série que a gente assistia. Então ele era fantástico, o primeiro Batman. E o segundo eu também achava legal. O pessoal hoje reclama muito por causa do negócio dos pinguins, por causa do pinguim em si. Danny DeVito, pra mim, fez um papel legal, cara. Só as dificuldades técnicas da época tornaram o filme datado. Não tem como... Nossa, né? eu sou louca com o filme também. Eu te falar, a minha mãe tinha um médico quando eu era criança que, pra mim, era o pinguim. Caraca. Mas esse filme do Batman são duas coisas importantes, cara. Que é o seguinte, primeiro, o Tim Burton na época, ele era um diretor bem famoso e já considerado um diretor, assim, muito técnico no quesito de coisas práticas nos sets de filmagem, sabe? Ele já tinha feito O Estranho Mundo de Jack, já tinha feito Edward Mãos de Tesoura, e eram filmes que ele usava muito efeito prático, sabe? Negócio da mão do a luva que o Johnny Depp tava usando, os negócios, era tudo de verdade, sabe? Os negócios, não era aqueles efeitos pós-edição ali. E quando ele pegou pra fazer o Batman, em quesitos técnicos e coisa e tal, todo mundo já tava querendo um filme assim, sabe? Que tava todo mundo pensando, nossa, como que ele vai fazer pra colocar todas as coisas que o Batman faz ali, né, o cinto, aqueles negócios, a luta, aquelas coisas todas, e de forma ali técnica, não é pós-efeito, não é os negócios. E cara, e nesse ponto ficou um filme muito, muito bem feito, sabe, muito amarradinho ali assim, o negócio dos pinguins, o negócio da Mulher-Gato, as coisas do Coringa, são coisas mais cruas, né? Se você olhar assim, os cenários têm apenas os personagens, os ângulos de câmera são mais fixos e coisa e tal. Mas é tudo no estilo mesmo do diretor. E a outra coisa importante é que, igual você falou, Tim Blue, a gente tinha muita referência do Batman da série. E nos quadrinhos tinha muito isso ainda por causa das leis de censura que tinham começado nos Estados Unidos. Então, muitos personagens... Do Comic Code Authority, né? Então muitos personagens sofreram muitas alterações e o Batman foi um dos que sofreram as maiores. E essa época foi quando começou os roteiros do Neil Adams, começou o Batman a ganhar um título mais pesado como Cavaleiro das Trevas e não como detetive, sabe? E o filme veio a ideia justamente para reforçar essa imagem de Cavaleiro das Trevas, de personagem sombrio e coisa e tal. Então, esse ponto do cinema, ele serviu também para marcar esse ponto nos quadrinhos, sabe? Sim. Reforçar a visão do personagem. Sim. E a mulher... Eduardo. E a mulher... Eduardo. E a mulher... Eduardo. E a mulher... Filha da puta! aí, meu irmão! Ô Eduardo, mas eu acho que tem um terceiro ponto importante do Batman do Tim Burton, que é o fato dele ter que pular pra olhar alguém chegando do lado. Ele não virava o pescoço. Batman com torcicolo. Cara, eu nunca entendi, o Batman não virava o pescoço. Ai, ai, realmente. Mas assim, sobre a Mulher Gato, ela virou vilã mesmo quando ela se tornou a Mulher Gato. Porque antes disso, quando ela é a Selena? Selena? Não lembro o nome. É, Selena Kyle. Selena Kyle. É, ela não é vilã, né? Ela é só uma pessoa normal, né? Ela vira depois, ela vira ladra. Ela, inclusive, essa dos manequins, ela invadiu um local lá pra roubar, se não me engano. Enfim, depois ela explode tudo. E uma maldade que eu lembro que ela fez, que ela machucou o rostinho do Batman lá, com aquelas unhas que ela fez lá de costurar lá. Achei malvado. Gente, eu continuo muito fã dela, é a minha personagem favorita de nostálgico, mas é um clichê bem, bem chato esse que eles colocam ela, na verdade, se a gente parar pra pensar, porque é aquela pessoa muito... Ela é uma pessoa, tipo, descabelada, de óculos, que não cuida da própria aparência. É a Betty a Feia. É a Betty a Feia. E aí, na hora que ela se torna a vilã, ela se torna aquela vilã super sexy e sexualizada. E assim, eu acho que talvez isso não fosse pegar muito bem se fosse feito hoje. Mas assim, meu feminismo à parte, eu ainda sou louca com aquela personagem e não acho que ela envelheceu bem em relação à representatividade, à representação feminina. Não é uma representação muito positiva, mas ela é muito boa. Eu não via as coisas dessa maneira na época. Hoje, só se eu parar pra pensar nisso, realmente, porque eu não tinha essa percepção. Que interessante, realmente, olha só. É, eu já li que o Tim Burton gosta muito de literatura, né? Literatura inglesa. E eu acho, até parando pra pensar, que eu acho que essa Mulher Gato do Tim Burton, ela tinha uma coisa meio tipo o médico e o monstro. Isso. Né? Meio que, na verdade, o Mr. Hyde, na verdade, o soro que ele aplicava, ele só deixava sair o que estava dentro dele, né? E talvez com ela era a mesma coisa, estava tudo reprimido, e quando ela bateu a cabeça ali, saiu tudo, né? Exato, pode ser, realmente. Ok, então tá, então ficou aí a vilã, olha aí, representando o podcast. Ah, pô, eu duvido que alguém aqui ia trazer uma vilã, duvido. Tinha que ser a Karine mesmo, por isso que ela tava aqui, olha só. Parabéns, Karine, excelente vilã aí, e realmente nostálgica, realmente, cara, porque, olha, faz tempo e representou. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Flu Gontaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. Então vamos para o próximo aqui, olha só, Flávio, vai lá, Flávio. Eita, caraca, me pegou de prevenido agora. Eita. Cara, eu sou sempre o último. Né? Cara, eu vou falar... Você tem oito na lista, então tem muita coisa pra queimar. Vai ficar só com três, olha aí. Cara, eu não vou falar do meu primeiro da lista, não. Cara, como eu sou vascaíno, vou falar do vice aqui da minha lista. Só quem entende de futebol vai se lacar essa. Caraca! Então, cara, eu vou falar do vilão, cara. Eu sou atleticana, sinto sua dor. Aí, ó, tá vendo? Caraca! Eu vou falar do vilão, cara, de um filme que eu acho que é um dos filmes que eu mais vi quando passou, cara, na TV, que é o Chong Li do Grande Dragão Branco. Caraca. Cara, Botei fé. O Flavinho não tava no cast que a gente viu o filme, não, né? Não, esse cast não. Foi, se não me engano, foi o 78, o Flavinho entrou no 87. Uhum. E a gente não falou do filme, né? A gente assistiu o filme. Chong-Li, mais conhecido como Treme Peitinho. Isso, Treme... mais conhecido como Tijolo no Revida. É, pô. Caraca, não. E ele era ruim, cara. Tu via, por exemplo, no filme, os golpes dele parecia assim, que os caras botavam pra ser mais visceral, né? O cara machucava mesmo, de verdade, sim, os caras. Sem, né, necessidade, a maioria das vezes, né, Fábio? Já tinha ganhado, ô, Flávio, já tinha ganhado a luta. É, ele arrancou o dente de um, aí pega os dentes do cara, guarda dentro da cueca, não foi isso? Não. Esse foi o estagiário dele lá. O cara que limpa a arena. Foi o carinha. Não, o carinha. Ah, o cara que limpa a arena. Ah, é, que é o dente de ouro, não é isso? É, e nem foi com o Chong Li, isso foi o Van Damme que arrancou daquele árabe lá. Aquele árabe que tava assediando a repórter. Ah, então a minha memória me confundiu, velho. Olha aí. Mas eu sei que ele machuca uns 3, 4, todos, né? Quase todos. Quase mata um. Não, quase mata deixou... não, ele mata um. Ele mata um lá? Ele mata um, quebra a perna de um com fratura exposta. E manda o amigo do amigo do Van Damme pro hospital. É, que aí pega a faixa dele, né? Arranca um pedaço do. Isso. E amarra na perna, amarra não é isso? Perna. Inclusive, o cara que ele mata só pra poder dar aquela intimada no Van Damme pro Van Damme vir pra cima, né? O Van Damme é o Frank Dukes, né, no filme. Isso, Frank Dukes. Exatamente. Dukes. Dizem que é baseado numa história real, não é isso? Isso, é. Diz que é baseado. Agora vai saber se é. Vai saber. Vai saber se é que nem os baseados do Edu, né? Feito com jornal. É. Baseado em fatos reais. Tu sentia uma raiva dele, cara. No final, cara, tu não, assim, pulava e tava... Era um misto, né, Fábio? Era um misto de raiva e de tensão. A gente ficava tenso, porque ele intimidava o cara. Ele era um lutador intimidador. O que eu achava curioso é por que raios eles botaram ele como sul-coreano. Se a arte marcial principal da Coreia do Sul é o Taekwondo. Posso estar equivocado, mas praticamente todos os sul-coreanos que eu conheço lutam Taekwondo na cultura pop. E aí me botam... Mas ele era sul-coreano, né? Era sul-coreano, só que ele não lutava Taekwondo, ele lutava Karatê normal. É, ele tava Karatê, eu acho. Acho não. Obviamente era Karatê. Um cara que luta Taekwondo não seria daquele tamanho da cintura pra cima. Acho que uma das poucas memórias que eu tenho desse cara era a plateia gritando. Isso. Chang-Chi. Nossa, realmente. Todo mundo apostava nele, né? Aí ninguém ganhava nada. Dividia o dinheiro, dava pouquinho pra cada um. Todo mundo... Cara, e no final, o que ele faz com o Frank Dukes, né? Com o Van Damme, ele taca o pó na cara do Van Damme, cara. Sim. A gente fica com mais ódio ainda. Essas coisas nos filmes, às vezes, deixa a gente irritado. Porque eu vejo essa parte do filme, talvez, eu posso estar enganado, né? Mas tipo que nem o Dick Vigarista, tá ligado? Que ele... ele sempre trapaceava pra ganhar, mas ele não precisava. O cara tinha um carro que era um foguete, ele ganhava aquela bosta, ele tava sempre na frente, cara. Era só ir reto. Só pra deixar a gente com raiva. É só pra deixar a gente com raiva. Por que que não vai reto? Vai que tu ganha. Não, ele tem que trapacear porque ele gosta de trapacear. O Chong Li, se ele lutasse sério, ele poderia até perder. Mas ele ia dar muito mais trabalho do que ele ficar debochando do cara em vez de estar lutando e fazendo as coisas, cara. Porra, mas acho que ele tava tomando um calor do Van Damme, por isso que ele tá... Nessa hora ele tava assim, ele tava. Mas só que é aquilo, né, cara? Ele tá sempre, sabe, debochando, aí ele encostou, ele fez assim, sei o quê. Ele não tava lutando sério, ele... Talvez ele, o estilo dele seja que nem o do Spider, né, do Anderson Silva. Talvez, pode ser que ele esteja enganado, pode ser. Mas, ô Tim Blue, eu acho que tem dois problemas ali. O primeiro é que quando o Van Damme começava, né, naquele filme dos anos 80, dar aqueles espacatos giratórios dele, acabou, né? Não tinha pra ninguém. E o segundo é que o cara que fazia o Chong Li era o Bolo Yang, um dos caras que, apesar de ser grande, é um dos caras que mais apanhou no cinema. Esse cara já apanha desde a época do Bruce Lee. Do Operação Dragão. Sim, desde aquele filme lá ele já apanhava. Não. Mas eu acho que o Bolo Yang não é tão grande assim, ele é grande de massa, de tamanho não. No filme... Exatamente. Quando eu disse grande, não quis dizer que ele é alto. É. Eu quis dizer que ele é fortão, assim, tem muita massa muscular. Patola. É, mas, cara, tipo, desse não luta Taekwondo nem aqui nem na China. Duvido ele dar um mortal. A hora que ele der um mortal, ele cai de costas no chão, ele não consegue virar. No filme... Ele usa o vocabulário de até 99 também, né? Patola. Patolão. O jogo de câmera fez o Bolo Yang ficar maior do que o Van Damme na filmagem, porque o Bolo Yang, ele tem 1,68m, cara, minha altura. Só que a tua é grande da cintura pra baixo. Não, eu sou grande do peito até a cintura. É o Bolo Yang espremido pra baixo, assim, né? Mas ele intimidava, cara, porque ele era ruim, entendeu? E ele intimidava a pessoa, falava assim, você vai ser o próximo. E, pô, cara, eu lembro na época de levantar e dar um chute junto com o Van Damme pra poder arrombaçar a cara desse filho da mãe, cara. Ele falava no filme, é? Quem? Falava o tijolo no Revida. É, falava às vezes. Tanto que depois que ele matou o cara... Ele foi lá na quina do tablado e falou pro Van Damme assim, você é o próximo. Muito bom. Mas tijolo não revida. Você é o próximo. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo. É verdade. É o próximo. É, não, as frases mais icônicas são do Blon Yang. É. E outra, né, cara, o amigo aquele do Van Damme poderia ter ganhado dele, mas ele foi dar uma de bobalhão também, né, cara? O Jackson, né? É, o Jackson, nossa, cara, ele tava pior que o Van Damme, mas acaba com o cara e o Van Damme falando a mesma coisa que ele. O cara pega o vilão do filme, dá um tapa nele e acha que ganhou uma briga. É. Vira de costa pro cara ainda. Vira de costa, é. É, ah, pelo amor de Deus. Não, mereceu. É, tá louco. Mas sim, é um excelente vilão aí. Edu, tá quieto aí, Edu. Tu assistiu esse filme, Edu? Cara, desculpa. Tava dormindo. Ah, não. Não. Sério, Edu? Nanando de novo, Edu? Não, não. Peraí. Não, tava lendo um negócio aqui, desculpa. Foi mal. Viu, Fábio? Por isso que sobra vaga no podcast, ó. Tem que estar mandando esse tipo de gente embora, cara. Eu pedi qual era o filme. Desculpa. Eu vou ter que ficar aí depois com a tô começando a Carinha. Entender. É, tá entendendo? Eu vou botar vocês dois já no filme. Verdade, cara, sobre o filme, o Tim Blue, que o orçamento dele só foi 1,5 milhão de dólar e faturou 65 milhões, cara. Porra, que lucro que deu isso. Caraca, ó. 6.000%, porra. Tá bom? Tá bom pra caraca. É. Ah, mas é um filmão. A gente lembra dele até hoje. Né? É, não é à toa, exatamente. É. E é legal que ninguém tá contando pro Edu qual é o filme. Não, nem vamos. Ele vai ter que saber lá no. Ele vai ter que saber lá no. Street Fighter. Street Fighter. Ele vai ter que obrigar o Edu a fazer uma coisa que ele não vê, não faz, né? Que é ouvir o podcast. Mas ele nem vai. Quando terminar a gravação, ele nem vai lembrar que gravou, que tinha dúvida. Ele nem vai saber. Não. Foi um. Eu achei que vocês tinham trocado de personagem. Mas foi Street Fighter, foi foda. Eu aceito a zoeira, tudo bem. Até porque tu não é o Neilson, né? O vilão do Street Fighter é quem escreveu aquele roteiro. Essa maçã eu seguro, hein? Olha aí. Fala, seus boi, aqui é o Neilson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Certo, e agora vamos para o próximo aqui, é o Fábio, vai lá, Fábio. Antes de eu falar o nome, eu vou falar a frase, uma das frases icônicas do filme, que tem várias, né, com ele. Olha só, quem é o pior? Quem é o mais lindo? Quem é o mestre? Pô! Quem é o pior dos piores nessa cidade? Pô, realmente, eu sei quem é o vilão, mas eu não sei o nome. Shonuf, o Shogun do Harley, do filme O Último Dragão. Leroy! Fatality. Caraca, eu lembro. Nossa, esse filme é muito antigo. Caraca, é muito nostálgico. Eu falo dos anos 80, né? Sim. O Último Dragão. Edu não viu. Cara, Edu era recém-nasceu, cara. O Último Dragão, eu acho que é um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. Exatamente. Né? Passou... Não é porque é muito filme de dragão, velho. Eu confundo qual que é qual dragão. O Último Dragão era aquele que tinha o Bruce Leroy, o cara que era... O moreninho que era fã do Bruce Lee e vivia treinando pra tentar elevar a aura. Tem aquela cena que ele morde uma bala. Pode crer, lembrei. E aí tinha o Shonuf, né, que é o... Eu, pra mim, assim, cara, eu perco, às vezes, horas vendo lá só aqueles... Os diálogos dele no YouTube lá, ele falando, né, você é um idiota, você é um não sei o quê. A dublagem ajudou muito esse filme, né? Sim. E o Shogun do Harlem era aquele cara que ele chegava, era um negão grandão, que usava uma roupa vermelha, um cabelo amarrado. Quer dizer, na verdade, era uma roupa vermelha, era um kimono, né? Ele usava um kimono. Um kimono vermelho, é. Um kimono vermelho. E ele vivia provocando o Bruce Leroy e ele não fazia nada. E no final rolou lá o que ele consegue levar a aura, tipo um cavaleiro do Zodíaco, e rola aquela... Ele tá apanhando... Ele, do nada, né, como um bom Shogun, ele puxa um revólver e dá um tiro no outro. E o cara morde a bala. Esse filme era tão legal, que a gente, na minha casa, a gente usava o bordão do filme. Quem é o mestre, sabe? Quem é o mestre? Quem é o mestre? A gente ficava, quem é o mestre? Então eu tinha dois sobrinhos pequenos na época, que daí a gente estava sempre jogando videogame, coisa e tal, e, obviamente... Eu tinha mais habilidade por ser mais velho e jogar mais tempo e ganhava sempre, coisa e tal. Então eu dizia pra eles, quem é o mestre? Ele, é o tio é o mestre. Aí quando o pai dele estava em casa, eu perguntava, quem é o mestre? Aí eles diziam, é o tio. Aí o pai dele olhava assim pra ele, é o pai que é o mestre. essa cena é no cinema, né? Quando tá todo mundo assistindo um filme e do nada ele abre a porta, entra a gangue dele inteira e ele começa, quem é o pior? Aí a galera, Shonuf, quem é o mais lindo? Shonuf. E aí ele vai indo até chegar lá perto onde tá o Bruce Leroy lá, que não tá nem aí pra ele vendo o filme. E começa a provocar o cara, tentando arrumar briga pra ver se eles brigam, mas ele não se encarna muito em brigar exatamente, com ele na hora. Exatamente. Quem é o pior? Jonah! Quem é o mais lindo? Jonah! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Jonah! É, quem sou eu? Jonah! Quem sou eu? Jonah! Não estou ouvindo vocês. Jonah! O Shogun do Harlem. Yeah! O Leroy, ele é discípulo também, ele também é um aluno, ele aprendeu artes marciais, coisa e tal. Inclusive, tem a frase, uma frase de ensinamento do mestre dele que é muito bonita. Ele fala assim pra ele, quando você procurar lá dentro, só lá no fundo você vai encontrar o verdadeiro mestre. E ele ficava lembrando disso que o mestre dele tinha dito pra ele. Aí um dia o Shonuf tava dando um pau nele, já tava sentando pau, já ele tava apanhando demais. E aí ele botou a cabeça dele assim num tanque com água, assim, dizer, quem é o mestre? Quem é o mestre? Ele não falava nada, ele enfiava a cabeça de novo. E até que ele levantou e perguntou, quem é o mestre? Ele disse assim, eu sou o mestre. E aí começou. Ah, boa! E aí o Shonuf ficava com as mãos brilhando, então ele era o mestre porque ele brilhava as mãos. Só que quando ele aconteceu isso com o Leroy, ele ficou com o corpo todinho brilhando. Ou seja, aí ele imitou aquela cena do Bruce Lee, dos braços, vários braços, sabe? É, que ele queria chegar onde isso, o Bruce Lee tinha chego, né? Exatamente, ele queria fazer exatamente aquela coisa. E aí ele tentou, ele fez aquilo ali e aí depois deu um pau no Shonuf e tal. Eu lembro que há 10 anos atrás eu fiz um vídeo, eu tava aprendendo a mexer com After Effects. E eu fiz, eu fazendo essa cena aí do filme. E agora eu fui no meu canal procurar pra mandar pra vocês e eu descobri que não tenho mais no canal porque eu devo ter excluído porque eu me envergonhei. Pô, tinha que achar nos arquivos, né? Ah, eu não acredito, cara. Eu nossa senhora, eu vou ter que achar. Eu devo ter aqui no meu computador. É aquele do Sabre de Luz? É parecido, é porque é na mesma época, né, Edu? Não, aqui. Porque esse do Sabre de Luz você chegou a mandar pra nós no grupo. Eu sim, ia pegar ele aqui no sim. grupo. Sim, eu sei, isso eu sei. E o Edu, o Flávio, a Karina, não tinham visto esse filme? Cara, eu me lembro vagamente, cara, do filme. Eu lembro de poucas cenas dele brilhando lá, é Bruce Leroy, né? Bruce Leroy, é. É, ele esse filme era muito esse filme era muito legal, que tinha um cara que era a cara do Jack Chan, que era o amigo do Bruce Leroy, fazia uma gritaria, mas não brigava nada. É. Lembra que eu lembro só do Bruce Leroy. O filme era bom, porque ele era cheio dessas pegadinhas. Tinha aquele pequeno lá que depois fez filme das Tartarugas Ninja, fez um monte de coisa, que era o Pequeno Mestre. Ah, também pô. Tava no filme. Ele tava nesse filme? Nossa, explodiu claro. A cabeça. Explodiu a cabeça. Só que na verdade ele fez esse filme antes da série do Pequeno Mestre. Só que como o filme chegou aqui no Brasil depois da série da Globo, a dublagem deu aquela malandrada e começou a chamar ele de Pequeno Mestre no filme. Mas, na verdade, são dois personagens diferentes. Caraca, olha. Achei o vídeo, gente. Só tô mandando pra vocês. Vocês vão ter que baixar pra beleza. Ai, meu Deus. Vergonha alheia nível hard. É a cena do filme do Bruce Lee que eu imitei por causa desse filme do Leroy, que ele queria fazer. Ele tentava fazer e não conseguia. E eu consegui na primeira tentativa. Olha aí. Boa. Mas, cara, eu não lembro desse filme, mas eu me lembro do... Eu lembro dos meus amigos e meu primo mais velho, principalmente, usando esse bordão do Quem é o Mestre. Assim, você vê que o bordão é muito bom, né? Porque ele funciona mesmo que você não tenha visto o filme. Mas eu nunca tinha visto, não. E o pessoal mais old do YouTube, assim, talvez assim, não tanto quanto o Fábio, a gente, eles usam, de vez em quando eles usam. Esses dias eu vi o Jovem Nerd falando sobre Quem é o Mestre. Ah, é? Não vi esse. É, o vídeo. Esse filme é de 1987. Caraca, no mesmo ano do... Ah, eu tinha um aninho. Eu acho que ele ficou bem mais conhecido aqui no Brasil ali. Claro, ele deve ter chegado no final dos anos 80, mas eu acho que passou muito nos anos 90, assim, na Sessão da Tarde. Tipo, sim, acho que passava toda semana. Acho que era um filme dos Trapalhões. A impressão que a gente tem, né? Sempre passa Lagoa Azul na segunda. Algum filme Trapalhões na terça. É. Aí o Último Dragão na quarta. Os Goonies na quinta. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é filme de cachorro que fala na segunda, Macaco que fala na terça, Lagoa Azul continua repetindo, né? Não, Lagoa Azul e foi aí, pro SBT nos anos 90 ainda. Ah, não, mas agora tem a continuação da Lagoa Azul. Por exemplo, na Globo, exatamente, quando a Globo não pegou os direitos do Lagoa Azul, ela pegou a volta à Lagoa Azul, que é com a Mila Jovovich. E aí ela começou a reprisar esse, e aí o SBT passava na tela de sucessos lá o Lagoa Azul. Tá aí o vídeo, tá no chat aqui do Skype, ó. Só assistir aí. Boa. Já ficou meu ninja, quase um ninja. Fenomenal isso, cara. Muito bom. Botar de volta no canal do YouTube. Nem pensar. Isso aí tem que fazer um upload, não pode. Isso aí não pode se perder no tempo. 10 anos essa bosta aí, cara. Nossa, tem que colocar no YouTube a tempo de publicar esse episódio pros ouvintes também poderem apreciar. Caraca, a verdadeira vilã desse cast aqui é a Carinha, ela sabe que é só meu mal. Ai, Fábio, mais alguma curiosidade do filme aí, ou mais algum detalhe que tu queira falar pra gente? Uma última curiosidade bem legal, essa eu sou obrigado a compartilhar, porque é uma coisa que eu sempre tento falar com os meus amigos e os caras ficam boiando. Sabia que esse filme foi produzido pela aquela... Motol, que era Motol, né? Que era uma gravadora só de música negra norte-americana. Que lançou sim, Marvin Gaye, lançou sim, aquela. Sim. Michael Jackson Anna Ross, teve uma época que estava lá também. Isso. Foram eles que produziram o filme, por isso que tem tanta música no filme. Inclusive, vários dos atores eram cantores dessa gravadora, da Motol. Inclusive, o próprio Shonuf. Olha aí, atua aqui pra gente que a gente bota aí os SG de vocês. Belo pagamento ali. Caraca, olha só a curiosidade foda essa aí. Não fazia ideia. Pois é. Boa. Mas só pra mim que assisti, porque o Edu e o Fábio que não assistiram não fazem nem ideia do que tá falando. Não. Mas o Edu, Flávio, dá tempo, hein? Não, eu lembro vagamente. É, eu lembro vagamente. Quem é o mestre era, foi bordão da, quando você ganhava dos outros no fliperama, cara. No fliperama eu não sei, mas de repente no internet Super Soccer, alguma coisa assim, os amigos até. Então, quem é o mestre? É a frase pra vida. Cara, no fliperama, no War, no videogame, na casa da tia, onde foi? Eu vou começar a usar isso no podcast pra saber quem é o mestre. Edu, quem é o mestre, Edu? Mas eu garanto que vai ter muita gente que tá escutando esse podcast que nessa hora tá chorando no cantinho, lembrando desse filme. Oh, com certeza, nossa senhora. Ou tá virando pro filho, pra filha, dizendo quem é o mestre. E aí ele dizendo, é a mamãe. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém. Então tá, e agora eu vou falar do meu vilão, olha aí. Tem vários tipos de vilões. Aqueles vilões carismáticos que o pessoal gosta, tem aqueles vilões que são icônicos só pela existência, tem aqueles também que faz por maldade. Mas eu escolhi um vilão que ele representava pra mim a realidade, a vida real. Por isso me marcou tanto. E por isso eu vou falar dele, que é o Bud Revell. Bud Revell, o nome te é pego lá fora. E vou até tirar do mudo pra vocês conseguirem ouvir o teclado enquanto eu escrevo aqui no Google. Te pego lá fora. Revell. O filme o Tim Blue já comentou dele no cast. Isso, já falamos do filme. No episódio 10, Edu. Aí, olha só. Cara, assim. Isso é icônico, né? Eu passei a grande parte do primeiro grau, quando ainda se chamava assim, no final da aula fugindo de alguém, que era valentão, porque era mais forte, porque era marginal, porque era isso, porque era aquilo. Enfim, sempre tinha. Quando eu assisti esse filme, eu me senti extremamente representado ali pelo rapaz ali, que eu esqueci, infelizmente eu esqueci o nome, eu lembro só do Bud Revell, vi como marcou. E qual é o plot? O Bud Revell era um cara que foi transferido já de várias e várias escolas, e o pessoal falava um monte de bosta sobre ele, dizia que ele já tinha matado um aluno, tinha matado um professor, tinha batido não sei em quem, enfim, já chegou com aquela fama de bad boy na época. Ou não, pode ser que eu esteja enganado, talvez não seja aí. É isso aí mesmo. É? Enfim. Aí todo mundo com o pé atrás, coitado com o cara, e tinha um rapazinho que era um aluno normal, CDFzinho, talvez, eu não tenho certeza, ele trabalhava na lojinha ali, coitado, e um dia resolveu, tava no banheiro, e aí o Bud Revell entrou no banheiro e foi trocar ideia com o cara, e ele já sabia, os caras já tinham alertado pra ele não gosta que toque nele, tem raiva, toque, coisa e tal, não sei, mas ele não sabia se era verdade ou não, e ele encostou no cara no banheiro. Mas eu acho, pra mim, ô Fábio, que o Bud Revell ficou bravo porque ele não lavou a mão. Não porque encostou porque ele não gosta de toque, eu acho que é porque ele não lavou a mão, entendeu? É, porque também foi bem estranho o jeito que ele chegou no cara ali no banheiro, né? O Jerry, o nome dele. É o Jerry Mitchell. Jerry Mitchell, isso aí mesmo. Isso. Ele era o repórter do colégio. Lembrei. E aí ele encostou e o Bud Revell disse, nós, eu e você, vamos brigar hoje, depois da aula, às 3 da tarde. A aula que terminava às 3 da tarde. Nossa, quem era a minha aula que terminava às 3 da tarde? Se bem que eu acho que eles começavam às 8 da manhã, né? Daí era mais comprido. É. Enfim, e aí passou o filme todo nessa tensão de quando chegasse o fim da aula e muita gente dizendo, não, tem que fugir, ele tentou fugir, não conseguiu, e várias coisas lá que a gente comentou no filme, no episódio 10, quem quiser saber mais sobre o Te Pego Lá Fora, ouve lá o que é. Mas o Bud Revell era aquele cara que ele me deixava tenso o filme todo, principalmente a primeira vez que eu vi. E eu sempre que eu vejo o filme, o sentimento, aquele volta. Tem aquele sentimento da nostalgia, de quando a gente vê alguma coisa que lembra, aquela coisa gostosa da época, e também tem aquela nostalgia ruim, que lembra dos momentos ruins da nossa infância, adolescência, enfim. E esse filme é um deles que, toda vez que eu vejo, eu me lembro daquelas vezes que eu olhava pro lado, o fulano vinha vindo, e eu sentava o pé e saia correndo. correndo. Várias vezes eu fiz isso. É, mas esse filme tem o lado, como tu falasse, tem o lado ruim e tem o lado bom. Porque o lado bom é que ele consegue, num dia, sair de deixar de ser um zero à esquerda e ser o cara. Ah, mas cara aí já né? É ficção. É, isso é ficção. Essa parte ele é ficção. Ele pega a professora gostosa. Ai, que delícia! Ele bate no cara que era uma lenda do bullying, né? Isso. Que nem o valentão do colégio que ele pagou pra bater no cara não conseguiu, levou um soco na cara, quase morreu. Então, quer dizer, ele vira a lenda, né? Mas a professora, Mitchell. A professora que a gente falou foi muito na cagada, né? Porque ele queria ser expulso ou ser suspenso. Ele queria ser suspenso. Sim. Então ele foi assediar a professora pra ser suspenso e a professora acabou gostando. Ai, que horror. Nem nos meus sonhos fantasiosos isso ia acontecer. Eu entrei aqui na Wikipédia pra ver se eu tinha alguma coisa pra lembrar do filme, mas realmente eu nunca assisti. E, infelizmente, a Wikipédia me deu uma deixa muito boa pra eu continuar sendo a vilã desse cast. Eu vou ser obrigada a usar. Olha aí. Esse filme é tão ruim que o Steven Spielberg foi o produtor executivo, mas ele pediu pra tirar o nome dele depois. Ele abriu mão dos créditos de participação no filme. É tipo, cara, esse trem tá uma merda, tira meu nome daí. Caraca, mas por que será que ele achou isso? Eu gostava do filme, não sei. Será que é minha impressão que o filme era bom? Alguém que assistiu o filme? Não, eu acho que... Olha, ele foi um fracasso de bilheteria, viu? Ah, bom, aí... É. Mas todo mundo, assim, que eu lembro, assim, é aquela coisa nostálgica, né? Sim. Todo mundo, assim, gosta, né, desse filme. Inclusive lá no canal, a galera vive pedindo lá nos comentários, quando eu faço aqueles vídeos a respeito de... filmes esquecidos dos anos 80, pô, fala daquele vídeo lá do gurizão lá que fica o dia inteiro tentando fugir pro cara não bater nele, como é que é o nome do filme, todo mundo tem essa lembrança, né? E tenta pagar alguém pra bater no cara, pra ele... É. Mas o então, Karim, esse sentimento, a gente tem, talvez eu, que nem eu tô falando aqui, sobre a nostalgia e coisa e tal, isso torna pra gente bom... E talvez o público da época que é destinado ao filme não gostou tanto, lá nos Estados Unidos não foi bom, porque tem isso, o né? O lançamento doméstico foi bom, mas a bilheteria, no fim das contas, não foi. É, pode não, ser. Eu tô mais zoando do que tudo. Não, óbvio. Eu não podia perder essa bola que a Wikipedia levantou pra mim. Tu quer sair como vilã. Mas eu entendo que... Eu também fui uma criança que não fui nada popular na escola. E quando eu tava na pré-escola, minha mãe teve que ir na diretoria porque ela não dava conta de comprar merendeira toda semana pra mim. E tinha alguém que ficava quebrando a minha lancheira. E eu sempre fui o alvo desse tipo de... Carinho, de olha só, vou te dar uma sugestão. Ah. Para de falar sobre isso. E tu vai ter uma participação garantida em histórias de escola aqui, olha aí. Beleza, ok. Olha aí, vai ter várias histórias de merendeira quebrada, tipo que a do Flávio, que adorava a lancheira do Rambo dele. Mas eu vou defender o Bud Revell. Porque... Não, peraí. Tu vai defender o Bud Revell? Vou defender o Bud Revell. Então, ele chegou quieto no colégio, sim. A fama precedeu ele, ele não falou nada. Não. O outro mala que foi lá encheu o saco, pô, no banheiro, botou, cara, a mão mijada nele, passou, né, cara? Passou a mão de pinto no cara. Não, ele botou a mão no ombro do cara. Isso. É, a mão de pinto. É. Tá certo. Tu tem razão. Ele não, até aquele momento ali, ele não tinha feito nada pra ninguém. É. Nada. Então o vilão é o outro, hein? Muda. E ele tem que agradecer o Bud Revell, porque o Bud Revell foi o Freeza dele. Porque o Goku só conseguiu virar Super Saiyajin por causa do Freeza. E o Jerry Mitchell só conseguiu ficar popular por causa do Bud Revell. É esse aí que o cara pega um soco em inglês, não é esse? Esse aí. Ah, então eu lembro vagamente. Pô, o cara ainda usou hack, ainda usou cheat. Não, mas era do Bud Revell. Claro. Era dele. Só que daí a menina que gostava do Jerry Mitchell pulou no Bud Revell, assim, por cima. Nem sei como é que ela fez isso, mas ela saiu voando e pulou em cima dele e ele deixou cair. E aí, ele estava brigando no estacionamento, né? É, exatamente. Não era a menina que gostava dele. O amigo dele. Era um amigo dele que pulou no Bud Revell e aí soltou o soco inglês, caiu no chão, e a irmã dele deu pra ele o soco inglês e disse. Naquele momento ele já tinha tomado um soco na cara, tava tudo errado. Acaba com ele. E aí ele botou o soco inglês, aí o Bud Revell deu uma ajoelhada bem nas barras do coitado do amigo dele, caiu duro no chão. E aí ele tentou dar um soco no Jerry Mitchell, o Jerry desviou, não sei como, parecia... pra ter Matrix. E aí... é, exatamente. E aí deu uma só na fuça do Burger. Pá! E ele caiu duro no chão. Nossa, foi lindo, foi lindo. Foi emocionante. Mas essa parte é ficção. Até a parte que ele apanha ali é tudo real, mas essa parte do cara que... Documentário. É, do cara que começa, que bate no Valentão e se torna popular na escola. E o Valentão depois deixa pra lá, fica por isso mesmo. É tudo ficção, porque isso não acontece na vida real. Então tá. Pura. Então fica aí o meu vilão da vida real. Olha só, ele ilustrava toda a minha vida e várias vidas por aí afora. Inclusive do Edu também, aí, que eu sei que Edu até dedos por causa do bullying teve quebrado, né, Edu? Né, já. Primeiro G-Sim da vida. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então tá, então vamos agora para o último vilão dessa gravação e desse cast. Eduardo, vai lá, sapeca o vilão aí pra gente, Edu. Quer... Vamos lá, o último vilão da gravação, Edu. Foi, cara, o que o Edu fez? Como é que cara, é? Né? Como é que é? E aí, lá, eu acho que foi de sacanagem, foi de propósito. Eu não entendi o que o Flávio falou. Fala aí de novo, Flávio. Não, que tu falou o último vilão dessa gravação, Eduardo. Foi que isso? O que o Edu fez, cara? Ah, meu Deus. Né? Quero tomar controle do cast. Ah, Então, acho que eu vou pegar aqui e vou ser o único, então, a citar um vilão nacional. Ou pega vilão de um filme nacional. Não, a gente não fala de política aqui, Edu. Para com isso. Não, então, é vilão de um... Vilão de um filme nacional e até em memoriam, né? Porque o ator que faz o vilão já é falecido, mas vai ser o Baixo Astral do filme Super Xuxa contra Baixo Astral. Guilherme Caran, eu lembro do nome. Guilherme Caran, cara, era um dos grandes atores brasileiros, velho, ele era muito foda. Nossa, eu gostava muito dele como ator, realmente. Ele era um ator recente. A voz do Paulo Paulada, do TV Colosso, né? Não, não tinha um Paulo Paulada no TV Pirata. Ah, mas o Edu não viu. Então, TV Pirata nos 80, Edu era criança. Eu sei do Paulo Paulada do TV Colosso, então pode ter sido. Mas eu tô confundindo, acho que o Paulo Paulada era do TV Colosso, mas tinha um... Ele fazia um personagem machão no TV Pirata também, o Guilherme, cara. Aham. Uhum. Sim, ele tem muitos trabalhos, cara. A filmografia dele é muito grande. Deixa eu ver aqui, TV Pirata. Aqui não tem TV Pirata na lista dele, não. Ah, não, tem sim, TV Pirata. De 88 a 1990. O Amildo Ricardo, que era o Paulo Palada da TV Colosso. É, não, é que eu confundi. É porque o Guilherme Caran tinha um personagem que era... É, porrada, não sei o quê. Aqui é TV de macho, que ele fazia ótimo. um quadro que ele fazia. Né, ele faleceu em 2016, até foi. Então foi até recente. É, mas o filme, então, né, o Super Xuxa contra o Baixo Astral, ele conta a história lá da Xuxa, que tava fazendo muitas campanhas lá de conscientização da natureza, de sim, mas peraí, educação. A personagem, o nome da personagem era Xuxa. Era Xuxa. Putz, que... Era meio que a Xuxa mesmo, saca? Ah, gente, a Xuxa... Era filme pra criança, gente. De 88. É, a Xuxa era o personagem, não. Não tinha nem como botar outro personagem que o pessoal fala, ah lá, Xuxa lá. Não dá pra Xuxa. Mas no Lua de Cristal ela não era Xuxa. Isso aí, tem vários não, que ela não era Xuxa. E alguém lembra o nome da personagem dela em Lua de Cristal? Só o Tim Burton também não era. Olha aí, ó. Só você lembra da Xuxa na Lua de Cristal. Era Maria... Maria Xuxa Menezes. Maria das Graças. Que é o nome de verdade dela. É, Maria das Graças, é isso aí. É, o nome, que é o nome dela, de verdade ela, dela. A bebê era Xuxa. E o Sérgio Malandro era só Sérgio. Mas então, aí tinha, né, a Xuxa fazia as altas campanhas e tal, e isso despertou a ira do Baixo Astral. Que era uma entidade que vivia lá no... Tipo, um submundo da cidade, assim, do planeta. O que era o lugar, assim. E aí, ele resolve que ele tem que acabar com a alegria, com as coisas dela. E o que ele faz? Ele vai lá e sequestra o cachorro dela, o Xuxo. E aí, ela entra numa jornada... Ah, não, peraí. Ele sequestrou o Xuxo é porque era a Xuxa mesmo, né? Tá certo. Gente, era a Xuxa, personagem. A Xuxa. Ok, alguém me explica, por favor. Vocês são velhos demais pra terem assistido isso na época que passou? Ou vocês têm a memória de Dory? Porque... Não, o único filme da Xuxa que eu assisti era o que ela participava com os Trapalhões. Da Xuxa mesmo, eu nunca vi. Não, Edu, eu estou com você nessa. Eu abstraí esse aí. Vai ver que é porque o Guilherme Caralho tá feio pra caraca. De repente fiquei com medo. Pode não, ser. Mas o filme é muito legal, velho. Mas legal. O Baixo Astral sequestrava o Xuxo porque a Xuxa tava fazendo um negócio na cidade, era alguma coisa assim, não era com a... Tipo, tava... Ela tava colorindo a cidade toda, colorindo, saca? A cidade, tava, tipo assim, onde tinha pichação, os negócios, eles estavam grafitando. Então eles estavam espalhando colorido, espalhando alegria pela cidade. Eu não sei o que é mais vergonha ali, se é aquele meu vídeo ali, se assim, vocês assim, ah, o Baixo Astral sequestrou o Xuxo da Xuxa. Não sei o quê. A Xuxa tava colorindo. Ai, gente, o Baixo Astral acho que sequestrou vocês, porque eu acho muito bom. Ai, droga, vamos terminar esse cast com Baixo Astral temendo. Aí a Xuxa vai na missão lá pra salvar o Xuxo. E no meio do caminho, ela tem a ajuda lá de uma lagartixinha que ela encontra lá, que chama Xixa. Ai, meu Deus, cara. Nossa, e essa lagartixinha, ela é cigana. Xixa. Explica o que é Xixa, Xixa, Xixa, Xuxa, é isso? Tá, já não bastava... Edu, já não bastava o diabo da lagarta ser Xixa, ainda tinha que ser cigana, porque é muita informação. Não, e era muito massa a lagartixinha, porque ela era meio cigana e ela falava tipo a cigarra do Alice no País das Maravilhas, sabe? Então ela pegava e começava a falar com a Xuxa, assim, então a hora que eles tinham que subir um muro, que era muito alto, assim, aí a Xixa pegou, olhou pra cima, assim, e ela olha assim, nossa... Isso tudo, ela vira assim, cai, já cansei. Caramba. Oh, é muito legal, velho, porque é aqueles negócios, tipo o filme com aqueles bonequinhos da época, sabe, tipo de fantoche, assim, meio Castelo Rá-Tim-Bum, e o filme é de 88, então quando eu vi ele, deve que era 89, mais ou menos, que passa pela na televisão, por aí. O filme é de 88, né? Então eu tinha uns 5, 6 anos, velho. Então eu realmente peguei o filme pra ver criancinha mesmo, velho. No hype do Xuxa todo dia de manhã cedo. É. E aquela coisa, sabe? Caraca, esse filme é dos anos 80? 88. Caraca. Ô, Tim Blue, hoje eu tô meio que o cara das curiosidades aqui, né? Posso largar duas? Vai, pode meter. Olha só, esse filme, Super Xuxa contra o Baixo Astral, foi o terceiro filme mais assistido dos cinemas brasileiros em 88. É. Isso juntando os filmes internacionais também. Qual foi os dois primeiros? Não diz aqui, mas deve ter sido... Olha, foi um ano muito ruim, ou... Ai, meu Deus. Nossa. Mas teve na Argentina também. Caraca, teve na Argentina. Só que o mais legal não é argentino. O mais legal é que o filme teve algumas cópias não autorizadas apresentadas em festivais obscuros. E o título do filme nos Estados Unidos era Super Xuxa vs Satã. Mas aí, olha aí, na época não era versus, pô. A Xuxa era do lado do Satã. Caramba, nada tão ruim que não possa piorar, hein? Nossa, o Guilherme Caran, ele fazia o vilão, ele fazia muito bem. Porque ele tinha aquele negócio que ele mudava a voz dele, né? O timbre de voz dele. Então ele falava mais grosso, meio rouco, assim, e altão. E ele tinha um visu, assim, de maquiagem, uns negócios que era muito legal, que era muito cinza com preto, uns negócios assim. Punk, né? É. Ficou então, ele ficou bem tenebroso mesmo. Hoje em dia não fariam mais, sabe, né? Que as crianças ficam com medo, aí eles não veem e não faz. Cara, não, isso eu tenho que admitir, hoje dava medo mesmo. Com certeza. Exato, cara. Olha os filmes que lançaram em 88, cara. O pessoal acha que... Ó, Duro de Matar, Um Príncipe em Nova York, Pantera Negra dos anos 80, Uma Cilada pra Roger Rabbit. É, são filmes bons. Quero Ser Grande. Pô, mas era Xuxa, cara, né? Era Xuxa, Era Xuxa. Já tinha saído na Playboy? Já tinha até recolhido, já. Eu vi, foi de 88. Olha, muito filme bom. É, mas é que nessa época, Xuxa, Trapalhões, essa galera arrebentava. Não, né? Mas com certeza os dois primeiros devem ser de Trapalhões, porque sempre que os Trapalhões botavam um filme, eram os primeiros. Que eu acho que tem um dos Trapalhões também de 88 aqui, ó. Os Heróis Trapalhões. É. Os Heróis Trapalhões é aquele que tem o Didiron, né? Acho que é. Didiron é aquele, é a Princesa Xuxa. Ah, é isso mesmo. Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva. Caraca. Nossa. Esse é o quê? O Didizan? Deve ser. Porque o Princesa Xuxa e os Trapalhões é o que tem o Didiron, que aí é o espacial lá. É, mas tal. Esse é anos 90, o Didi já tá velho pra burra, né? É isso, Edu, tem mais alguma coisa? Não, é isso, cara. E o vilão é muito foda, cara, o Guilherme Caran. Eu lembro que eu tinha medo mesmo do personagem, sabe? Eu achava ele, nossa, cabulosíssimo, cara. Fera. E saudoso aí, Guilherme Caran, né, cara? Que sim, nos deixou aí, sim. Mas deixou um legado bacana aí, muitos trabalhos. Saudoso mesmo. Eu lembro de gostar muito desse filme. Eu lembro desse vilão, assim, tipo... Mais do que muitos outros que eu vi depois disso, eu lembro muito dele. Quando foi lançado esse filme, que idade tu tinha, Karim? Dois. Ah, viu depois no VHS, né? Viu no VHS, né? Depois. Eu vi na final da tarde, todas as vezes que passou. Ah, sim, é. Com certeza. Na da tarde, nem em casa. É que todo ano passava, né? Lógico. Ia ter uma continuação... Só que a roteirista do livro brigou com a. Do filme brigou com a Xuxa. E aí acabaram cancelando a continuação. Mas o filme ia ter uma continuação. Com o Guilherme Caran de novo no papel do Baixo Astral. Ia ter uma revanche. Caraca, olha aí. Olha. Não, eu achei legal que tem uma dica, uma crítica sobre esse filme no site britânico The Spinning Image. Eles publicam resenhas de filmes obscuros e cult. E nessa crítica, o Andrew Preggison escreveu que, embora simplista, trata-se de um filme para crianças, afinal, a mensagem central de que apenas a educação pode permitir que os jovens derrotem a opressão e alcancem a verdadeira liberdade é tão potente quanto entusiasmante. Se a mensagem é entregue na forma de uma música pop interpretada por uma sexy e rodopiante supermodelo, é simplesmente um bônus. Olha aí. Olha só. Caraca. Então tá. E o filme ainda teve elogio do Pelé, hein? Então tá, então ficou aí o vilão do Edu aí, sensacional, inesperado também. Hoje eu acho que a gente teve vilões inesperados aí, ó. Nenhum, assim, eu tava esperando vilões assim, daquele do mainstream, aqueles vilões que todo mundo conhece, coisa e tal. Vai chover e-mail dos caras reclamando, não, como é que não falou do fulano, como é que não falou do ciclo, tá aí, ó. Esse tipo de coisa, assim, que é legal. O pessoal não espera e vem aqueles vilões só para surpreender. Obscuridade. Sim, sim. Fala aí, povo. Aqui é o Eterno Estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara, compartilha. Falou, valeu, abraço. Eu acho que é isso aí, agora vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Tá nanando. Tá. Olha lá. Oh, o microfone tava coisa aqui. Sei, né? Tem aquela regra que diz o seguinte: todo herói é tão bom quanto seu vilão. E a gente pode dizer o seguinte: esses filmes que a gente citou aqui são melhores pelos vilões do que pelos heróis. Porque os vilões acabam chamando mais atenção do que os heróis dos filmes aí, ó. Realmente. Então, palmas pros vilões, porque a vilania tá solta. É, quanto maior, maior e melhor o vilão, maior e melhor é o heroísmo do herói do filme. É isso aí. É isso aí. Flávio! Cara, o Edu foi o vilão, né? Deixou a gente lá no baixo astral no final. Mas o bom do que tu falou, cara, que a gente não pegou os mainstream, que garante uma segunda, terceira, quarta parte aí, e eu fico no aguardo da continuação aí. Olha só. Fábio, cara, muito obrigado por ter voltado aí pra gravar com a gente. Esperamos aí que tu possa voltar mais outras vezes. Espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou. E fica aí agora aquele espacinho pra aquele jabazinho maroto ali. Team Blue, rapaziada, só tenho a agradecer. E como todo bom vilão, né, o meu objetivo é conquistar o mundo. Então, sempre que vocês precisarem, estarei por aqui tentando conquistar um pouco de espaço também. Beleza? E pra rapaziada... Eita! Cheguei lá no canal Coleção em Ação Show e lá, né, as obscuridades dos anos 80, todo domingo. E ó, vou dar em primeira mão aqui, se bem que eu não sei quando sair o podcast, já vai ser em primeira mão. Quando sair, mas... até o teu vídeo já tá velho. É, em breve, cenário novo no canal e eu acho que 2 vídeos por semana, hein? Caraca, olha aí. Isso aqui é promoção, hein? Isso é bom, isso é bom. Caraca. E ainda participações aqui sempre que vocês quiserem. Olha, nossa, Flávio. Não te dá não te dá assim... Não, já mudou o vilão da história. Vai ser ele que tá querendo roubar minha vaga aí. Carim, muito obrigado por ter comparecido e para gravar com a gente, ter disponibilizado o teu tempo. Foi fantástica a tua participação. Espero que tu possa voltar várias e várias outras vezes aí para falar aí com a gente daquelas coisas nostálgicas lá dos anos 80 e 90, ok? Fica aí agora o espaço para as tuas considerações finais e aquele jabazinho maroto, já que o Edu não faz sempre que ele participa lá no teu podcast. Ah, não, que isso. Eu tô bem feliz de participar aqui com vocês. É uma honra participar aqui do Machine. E é um programa que eu gosto bastante de escutar. E essa nostalgia é um sentimento muito gostoso de manter vivo mesmo. Muito obrigada. E eu sei que de vez em quando eu faço umas piadinhas meio agressivas, mas é tudo no bom humor. Eu não tenho a intenção de... Espero não ter magoado ninguém. Eu tenho 2 projetos principais. Quem quiser me encontrar, pode procurar por Doutora Método, Doutora por Essência, em qualquer rede social, e lá vocês conseguem os links, tanto pro X-Spoilers, que é o podcast onde a gente fala sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos, todos que estão passando agora, então não tem muita nostalgia, mas a gente acaba tendo espaço para isso, porque tem os quadrinhos, né, pra gente... Só uma curiosidade aqui, quais quadrinhos? Qualquer coisa que tenha sido publicada primeiro em quadrinhos, a gente fala. Então, assim, tem algumas coisas bem underground, tipo alguns quadrinhos da Dark Horse, como que a gente já comentou. Tem The Walking Dead. Mas a gente também pega os mainstream. Então, tem The Walking Dead, tem todo o Arrowverse, todas as séries da Marvel Netflix. E a gente sempre faz episódios especiais falando dos filmes também. Então, a gente tem... episódios falando sobre a Mulher Maravilha, sobre o Homem-Aranha. De games Avengers. Não, de games não. Games baseado em quadrinhos não, não. Não, séries de TV e filme. A gente ainda não conseguiu tempo suficiente pra falar dos jogos, né? Porque é muita coisa. Tem muita coisa? Eu só lembro do Injustice. Nossa, mas tem muito imagino, jogo. Imagino. E aí a gente tá lá toda semana falando de todas as séries. Atualmente a gente tá terminando de cobrir Legion, Krypton. A gente acabou Monstro do Pântano na semana passada. E tá aí. Tudo que é baseado em quadrinho a gente comenta. E a gente, o Edu vira e mexe, participa lá com a gente. A gente... Sério? E olha, ele nunca falou isso aqui. Bonitinho, viu? Ele nunca falou isso aqui. Olha que mentira, porque eu já falei sim. Mas ele sempre faz o jabá bonitinho do Machine quando ele tá lá. Ah, isso ele faz, né? Realmente. É. E o outro projeto que eu participo é o iPod, que o Edu também faz parte. É o nosso grupo de podcasters mineiros ou residentes em Minas Gerais. E a gente também tem um podcast que a gente fala sobre produção de podcast lá. Então, tá tudo lá nas minhas redes sociais. Procura por Doutora Método, você encontra tudo que eu faço. Olha aí, e os links de ambos os projetos, tanto da Karin quanto do Fábio, estarão aí no post pra vocês conferirem, certo? Então, pessoal, muito obrigado pra vocês que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem para ouvir os seguintes. Então, agora, vamos nos despedir, né? Porém, antes, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Flávio, será... Flávio, será que o Fábio vai entrar pra equipe e tu vai deixar de ser estagiário e vai subir um nível no cargo aí? E aí ele vai ser estagiário? Ou o que vai acontecer? Duvido que eu suba de nível. É isso, gente. O cara entra e ele continua sendo estagiário e ele já entra como efetivo. Olha aí, tá vendo? Não quero assustar ninguém, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Olha aí, Flávio, achamos o nosso vilão. Não, aí, ó. Tá cagado. Brincadeira. Tá doido pra preencher meu buraco. Eita! Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje me acompanhando, Team Blue! Fala aí, Team Blue! E aí, Edu, tudo bem? Cara, hoje eu tô melhor porque semana passada eu tava aqui solamente só. Hoje não estou tão solamente só. Mas antes só do que mal acompanhado. Não é, cara? Então, acho que é melhor. Acho que semana passada tava melhor, então. Eita, pô, pera aí, deixa eu sair aqui. Apagar site, apagar áudio. Consome com tudo. Então, vamos começar aqui, Team Blue, que a gente tem uns e-mails pra gente ler. Vamos começar... Só um recadinho antes da gente começar a leitura aí, porque às vezes pode ser que o pessoal não espere até o final lá. Nós vamos dar uma pausa nas leituras de e-mail aí por um período aí ainda não definido. Mas continuem mandando seus e-mails, nós vamos ler, vamos tentar responder por e-mail mesmo. E eles vão ser lidos nos programas assim que a leitura voltar, a gente volta a ler. Não se preocupe, eles vão ser lidos. Continue mandando. Esse aí, Edu. Então, galerinha, vamos começar aqui pelo e-mail do Alexandre Costa, que mandou aqui sobre o cast, que mandou aqui sobre coleções Cast 72. Ele diz o seguinte: fala, Machine Casters. Eu ouvi e me lembrei de minha primeira coleção de gibis das décadas de 70, 78 para diante, que foi Mônica, Cebolinha e depois os do Hulk e Aranha, provavelmente não é o Homem-Aranha, da extinta RGE. Também li muito coisas também da extinta Ebal. Hoje a tecnologia permite eu revisitar um pouco dessas lembranças, depois baixei uns scans de gibis antigos. Sim, no meu tempo era chamado gibis as HQs. Ah, Team Blue. Eu chamava de revistinha. Eu também chamava de revistinha. É, ah, Team Blue, eu não sou acumulador, ok? Hehehe. Acumulador, sim. Né, piada interna aí do grupinho do Telegram. Se você não entendeu, é porque você não está lá no grupinho do Telegram. Então, vai pra lá que você entende. E ele finaliza aqui, um grande abraço a todos. Um grande abraço também pra você, meu querido Alexandre. Bacana aí, cara, sobre as suas seus gibis aí, como você citou. E, cara, mande mais. E pode dar as alfinetadas aí no tipo, não tem problema nenhum, não. Agora a gente tem aqui Team Blue, um e-mail do Rafael Heleno lá sobre o cast 39, e ele diz pra gente aqui o seguinte: bom dia, só que a gente tá de noite, então é boa noite. Boa noite. Quem tá ouvindo pode ser de manhã, boa manhã. Boa manhã. Ou boa pode estar tá no trabalho. Exatamente, boa tarde. Ou de madrugada, né? Não sei. Pode ser também, pra ter um guarda noturno, né? Pode ser. Exato. Pode não tá ouvindo também, né? Pode não tá ouvindo, né? Então, silêncio. Dado o fato do Jack e do filhote Sparrow... estar divulgando a coleção Vagalume no Face dele. Olha, rapaz! Mas aqui um detalhe. Esse link lá que eu postei no Facebook da coleção Vagalume é oficial. Não é pirata, não é download proibido e coisa e tal, não. Foi oficialmente disponibilizado. Aproveita lá. De graça? De graça. Caraca, sério? Ah, eu vou ler. Sério? Eu vou ler o Zezinho, dono da Porquinha Preta, de novo. São, me parece que, 68 livros que eles disponibilizaram. Caraca. E já fica a dica aí também que tem muitos outros livros lá. Caramba, me deu um branco aqui. Depois, se eu lembrar, a gente insere aqui na edição. Sabe qual é o problema? Tem um problema nisso. Só quem é velho provavelmente vai gostar. Porque a linguagem do livro é para crianças daquela década lá, daquela época. As de hoje não vai fazer muito sentido, entendeu? Mais ou menos. Alguns sim são datados porque são, tipo, contexto, referência, a coisa e tal. Que datou muito a obra. Tipo o carinha lá, ah, quem é homem gospe aqui, entendeu? Porra, precisa fazer ideia do que é. Que Mas algumas obras também são tipo o Pequeno Príncipe, né, cara? Fala uma linguagem ali que, independente de quando você lê, você consegue contextualizar e tudo mais. Entendi. Pequeno Príncipe é aquele do SBT, né? Isso. Ele continua aqui. Caí na provocação do Marcos Team Blue e fui reouvir o cast. Eu não sei realmente o primeiro livro de infância que eu li, porque eu vivia na biblioteca da escola e assinava Turma da Mônica, Aventuras Disney e as revistas da Marvel da Editora Abril. Mas um livro que eu lembro que tinha em casa e eu li era um chamado Timbolão, um livro espírita de um menino mau que depois fica bom. Eu sou mórmon, mas a minha mãe era espírita, então era tinha Goku, esses livros em casa. Hã? Era o Goku. O menino o menino mal que fica bom, sim. Sim. Agora, quanto à coleção Vagalume, provável que a Baianeta tenha lido mais livros que eu, pois todo livro que era muito sensível ou muito delicado, eu dropava. Exemplo, o Sozinho no Mundo, que a menina vira mãe solteira. Quanto ao Pequeno Malinha, nunca gostei desse livro. Tive contato na infância e adolescência, mas nunca gostei. Essa história de menino sensível nunca me agradou, mas realmente é uma grande obra, pois muita gente leu, assim como Crepúsculo e 50 Tons de Safadeza. Pois como muita gente conhece e lê, são grandes clássicos. Só que não. É, cara, aqui eu posso ter equivocado, mas eu acho que tem dois selos que os livros ganham, né? Que é o selo do clássico, que é quando ele atinge lá determinadas coisas de linguagem, de não sei o que, de estudo e coisa e tal, que torna o livro como uma obra referência dentro de algum assunto ou tema e coisa e tal. E o selo best-seller, que aí é exclusivamente quando o livro atinge um número X de vendas. Ele chega num pico de vendas ali, aí ele é considerado lá o best-seller, né, o topo de vendas. Eu acho que é tipo igual os 50 Tons de Cinza e o Crepúsculo, eles são livros best-seller, porque eles realmente venderam pra caralho. Igual Harry Potter foi best-seller, muitos livros do Paulo Coelho são best-sellers e coisa e tal. E isso aí indica apenas a questão do número de vendas, né? Igual com videogames e coisa e tal. Mas eu posso estar um pouco equivocado. Não tenho certeza. Eu é que não tenho mesmo. Né? Por que será? Aí ele continua que meu livro preferido da coleção Vagalume é O Cadáver Ouve Rádio ou O Mistério dos Cinco Estrelas, ambos do Marcos Rey. Quanto ao Zezinho e Little Black Pig, eu... eu também tive esse livro e gostava, apesar de que eu nunca morei em sítio e as minhas brincadeiras eram no carpete mesmo dentro de casa. Nossa. Minhas aventuras eram na locadora e na área de casa. Nossa, depois eu vou te mandar um vídeo, Edu, de uma criança de apartamento e uma criança da roça, depois. É, cara, tem... Maurício de Souza, ele ilustrou isso de uma forma muito legal nas historinhas do Chico Bento. Sim, que o Chico Bento tem um priminho dele, né? Que é Chico. E é muito legal quando tem as historinhas dos dois. Tem umas que o Chico vai pra cidade, tem umas que ele vai pro sítio e tal. É bem legal. Então é isso aí. Muito obrigado, senhor Rafael, pelo seu e-mail. Interessante o fato aí que muda porra nenhuma, mas... Interessante o fato aí você ter citado que você é mórmon, não fazia ideia, cara. Eu tinha uma visão diferente aí, achava que os mórmons não podiam ficar muito na internet e coisa e tal e tudo. Eu nem sei o que é isso, mas segue. Né? E aí, então, muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais. E vamos dar sequência aqui agora, mais um e-mail do Alexandre Costa. Caraca, ele parece que ele te ouviu, tu falou mande mais, aí ó, mandou. Mandou mais, tá vendo? Que ele mandou aqui brinquedos nostálgicos. Ele diz aqui o seguinte: fala, Machine Casters, eu tive muita alegria em lembrar dos brinquedos que tive, dos que não tive e do maldito Ferrorama. O pessoal do grupo sabe por quê. Mas eu tive o Falcon Olho de Águia, os bonecos da Gulliver da Marvel e o Batmóvel da Estrela. Então tá valendo. Não os possuo mais, ficou na lembrança. Mas brinquedos são parte importante da infância. Penso eu que se mais crianças brincarem, teríamos menos adultos envolvidos com drogas e coisas assim. Bem, um abraço a todos. Edu, ele falou do Ferrorama, agora eu me lembrei. Maverick, lá no grupo, ele falou que aquele Ferrorama que tu viu não é um Ferrorama. Não? Não. É o que tu liga na basezinha, que nem tu falou, que não é, tu não liga no trenzinho, que nem era Ferrorama. Quando tu liga na base, não é Ferrorama. Ele disse o nome lá, lamento, eu não lembro o nome. Mas é tipo assim, é a mesma coisa que tu fazer um aviãozinho de papel e ter aquele cara que tem os aeromodelismo, tá ligado? Ah, pode crer. Aí no caso, entendeu? Esse trenzinho então do meu amigo era o trem modelismo. Exatamente, alguma coisa do tipo. Ah, bacana. É por isso que o negócio então era tão sofisticado, assim, de luz. Não deixava as crianças brincar, pegar, entendeu? É, exatamente. Ah, bacana. Bom saber. Muito obrigado então, Maverick, por essa informação aí. E muito obrigado aí também ao Alexandre Costa e pelo seu e-mail. Alexandre Marcos da Costa. Ele não bota, não sei porquê. Pois é, porque ele não gosta desse nome que, né, Veraca, velho? Veraca, Marcos... não é possível, o nome mais bonito que existe. Cara, porque Marcos não é coisa a minha boa, mãe, sabe? A minha mãe também não gostava. Pô, pesada essa, velho. É, fazer o quê? Não gostava nem do nome, nem de mim. Ah, vou dar. Porra! Nível de humor negro satânico agora. Não, não. Fatos não é piada. Nossa, véi. Vai, pô, lê aí. Então, Timblu, olha só. Emplacando o segundo e-mail aqui também, junto com a gente, o Rafael Heleno aí de novo. Olha só. Agora também. Né? E também mandando aqui sobre o cast 152, brinquedos. Eu vou falar pra você o seguinte, eu acho que ele e o Alexandre meio que combinaram, assim, sabe? Vamos ouvir o mesmo cast, mandar o mesmo e-mail ali no, na mesma semana, ver o que eles vão arrumar e tal. Eu acho que é treta. E ele diz aqui o seguinte. Primeiro de tudo, vão cagar no mato. Isso aí a gente fez no cast de zumbis no caminho pro Acre. Caraca! Ele continua aqui. Eu ouço no caminho do trabalho os casts, na ida de manhã e na volta para o almoço. E vocês ficam falando de coisa nostálgica demais essas horas. Daí eu sofro ataques dos ninjas cortadores de cebola logo de manhã. Ah, agora sim, entendi. Ah, pô, velho, não é culpa nossa. Os ninjas são ninjas, nem nós controlamos os ninjas. Né, a gente mal pode ver esses movimentos. É, ué. Vamos lá. Quanto aos brinquedos, eu tive muitos comandos em ação com seus respectivos veículos. Tive Rambo sem camisa e alguns inimigos do Rambo. Mas He-Man e Thundercats nunca tive. Tenho um vazio no peito por não ter tido a Toca dos Gatos e nem o Castelo de Grayskull. Desses brinquedos de rico de vocês, faltou falar dos brinquedos à pilha, tipo Gênios, que eu ainda tenho, Pense Bem, Maximus, Pegasus, Ponticar, Dragão e outros carrinhos de rico. Trenzinho, eu não tive o Ferrorama nem o Autorama. Mas eu tive uma miniatura de circuito de trens. Só que o meu não era pilha, era elétrico. O trilho ficava eletrizado e controlava o trenzinho por uma estação, apertando botões e mudando a chave para ele mudar de lado e afins. Aí, ó, é desse modelo aí que é o trenzinho. O trem modelismo aí que o Maverick falou. Do que o Edu falou de League 4, eu não tive esse, mas eu tinha um chamado Senha, que você fazia uma sequência de pecinhas de uma cor específica escondida atrás de um biombo, e a pessoa tinha algumas chances de fazer e tentar adivinhar. Oh, lembra o Batalha Naval, pelo visto, assim, né? Porque tem a divisória ali e você vai esquadrinhando o negócio. É, claro que são poucas pessoas e poucas chances de falar, porém faltou falar de Futebol Gulliver, de War e Jogo da Vida. Futebol Gulliver a gente comentou, não comentou no que a gente falou do futebol de botão? Não nesse. Não, então, no cast que a gente comentou do futebol de botão, a gente comentou do... É, algum Gulliver. Cast aí. Sei lá qual. É. Porque vira e mexe, o pessoal manda as fotinhas dos futebol de botão lá. Eu lembro que eu comentei que tinha uns bonequinhos e tal. O pessoal, esse é o Gulliver, isso aqui. É. Além de falar, é claro, de Atari e Dactar, que eram os videogames de quando eu era criança. É, só que esses daí a gente deixou de fora de propósito. É, porque é outro tema, né, cara? Videogames são brinquedos que merecem seus próprios casts. Muito obrigado, então, senhor Rafael, pela sua segundinha aí, pelo seu segundo e-mail. Não para por aí, cara. Manda mais, que aceitamos. É igual o Mutley aí. Manda mais. Mais mês. É, não é só. E agora a gente tem um e-mail aqui do Sanderson Barros, que também mandou aqui cast dos brinquedos. ele diz pra gente o seguinte: tema top e cast mega engraçado. Deu pra ver que o Tim Boom era o mais pobre da turma. Além de trazer o pirocóptero de 10 centavos, não teve nenhum outro brinquedo citado. Eita, esculachou aí. E sugiro não seguirem o Tim Blue ao pesquisar imagens de pirocóptero. Aí ele até mudou, né? Pirocóptero. Revólver do Rambo meu irmão tinha, mas ele atirava rolha de garrafa. Mola maluca eu tenho em casa. É legal, mas perde a graça rapidão. Soldadinhos de plástico eu tive, mas a maioria estava com a ponta da metralhadora mordida. É mesmo. Dos brinquedos de rico, eu tive algum ferrorama piratão. Me lembro que minha mãe quebrou um trilho pisando em cima e tentou colar em outro trilho com fogo. Obviamente, deu tudo errado. Caraca. E vocês deixaram de fora o melhor brinquedo antigo de todos os tempos. Caminhão de boi. Clássico. botaram no grupo lá do Telegram e disseram assim, um caminhão de Tim Blue. Sacanagem. Vários bois coloridos vazados por dentro e de novo com as pernas mudidas. É, minha lista de musiquinhas. Abertura. Top aí eu Gear. Acho que é sobre o que ele esqueceu de referenciar, é do cast das musiquinhas. Das musiquinhas. 151. Ele coloca aqui então a lista dele. Abertura do Top Gear 2. É, in game, a fase 1 está. É, fase 1, 4 do Jack Chan's Action Kung Fu. É o estágio 1 da fase 4. É o estágio 4 da fase 1. É, mundo 1, estágio 4. Mas eu acho que ele. Tem dois jogos do Jack Chan que eu só conheço, Stunt Master. Ah, realmente, é o que eu conheço também, aquele 3D, né? Isso, do Play 1. É, eu só conheço aquele também, peraí, até vou ver esse aqui. Caraca, é mesmo, tem um outro aqui do Jack Chan, é de... Nossa, do que é essa porra? É de NES, Edu. Tem um de NES. De NES? Aham. Uhum. Caramba, deixa eu jogar isso aqui agora pra ver também, porque é curioso. Aqui, ó, no Telegram, no Skype. Caramba, de NES mesmo, velho. De quando que é esse jogo? 91. Deve ser hacker. Deve ser. 14 de dezembro de 1990... Caramba. É, então, ó, bacana esse joguinho do Jack Chan aí, pra mim, novidade. É, a música de encerramento é Mega Man X. E Tim Boom conta a história do facão aí, rapaz. Ah, é, ele quer saber do facão, é... A gente teve um remaster lá do... No episódio beta, eu falo lá os itens que eu apanhava quando era criança, né? Uhum. Era vassoura, com a mão, com o pé, com e tal, e enxada e facão. Era isso, pegar o facão de lado e plá, nas costas. Olha, rapaz. Eu queria saber se era isso que eu tinha falado. Sim, sim, é isso mesmo. Bom, então é isso aí, tá revelado. É. Então é isso aí, meu caro Sanderson, muito obrigado pelo seu e-mail. Não pare, cara, mande mais, queremos sempre lá, e-mails, mande pra nós. Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse cast até aqui e que acompanharam essa leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que, bom, na verdade, vamos interromper por um tempo aí a leitura de e-mails e comentários no cast. Mas não deixaremos de ler nenhum e-mail e vamos tentar responder a todos os e-mails lá, ou pelo menos dar um feedbackzinho para vocês mais rápido possível. É, mas estaremos lendo todos serão lidos 100%. E voltaremos com a leitura de e-mails e comentários assim que for possível. Não se esqueçam que vocês podem nos ajudar, igual o nosso querido Albeck faz lá, nos ajudando, lá no nosso Padrim. Você pode nos apadrinhar lá e nos ajudar com qualquer quantia. Com isso, você vai ter acesso antecipado aos casts, vai ter o direito de dar pitacos, de dar opiniões e outros benefícios lá que só os padrinhos têm. Então, na verdade, qualquer ouvinte pode dar pitaco e opinião. A questão é que só os padrinhos a gente vai levar em consideração. Exato. Padrinho tem relevância. Ele é chefe, né, Timmy? Quase isso. Quase isso, né? Já manda mais. Já, ó, já paga o estágio, o salário de estagiário. Então é, já pode tipo mandar assim, e contar. Só fica abaixo de mim, por exemplo. Só fica abaixo de mim. Né? Então, mandem para nós os e-mails, ajudem a gente lá no Padrim. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nos veremos aí então na próxima leitura de e-mails e comentários. Aliás, nos veremos aí pela próxima viagem no tempo. Valeu! Tchau! Off Topic. Uns detalhes que de repente pode ter passado e eu não ter passado pra vocês, porque quando eu largo lá no grupo, o pessoal do grupo obviamente sabe, né? Mas às vezes eu esqueço de passar pros convidados, só recapitulando aqui. Vilões até 1999, que a gente trabalha sempre com esse limite pra deixar as coisas bem old mesmo. E não é obrigatório, não é obrigatório. Mas se tiver como evitar falar de qualquer coisa do tipo, melhor, porque a gente vai ter uma pauta no futuro falando só de... Então, só de... Ah, boa. Então, okay. Se tiver como limar, se tiver bastante na... Tipo assim, não tiver um só na lista, o cara vir pra cá participar com um só na lista, tá pedindo pra ser roubado num sorteio honesto, sabe como é que é, né, Flávio? Uma rifa, né? Não é? Né? Quem é, né, que vem com um na lista só? Ninguém faria um troço desse, né, Flávio? Jamais, jamais. Um tipo. É inadmissível. Né? Alguns, inclusive, vêm com oito. É, o pior é. Pior, além de ter um só, o pior é o pessoal que pega hoje o negócio pra fazer. Isso aí é só o Spider, mas o Spider não vai participar. Mas o Fábio. 8 é um número razoável, pra te ver, a gente tá em 5 aqui. Um número bom, sabe? 8, beleza. Mas teve um que tinha 6 pessoas participando e teve um cara que pegou, botou 54 na lista de um item lá. No. Pra que que... Por que, né, cara? Por que 54? Só pra ostentar. Nossa, minha lista é 54. Nossa, cara, toma. Aqui minha lista, jogando a lista na cara dos outros. Assim. Aqui minha lista aqui, ó. Colecionando Pokémon? É, são 150 na lista. Ai, ai, ai. Então tá. E eu vou mandar pra vocês também as minhas fotos de vilã. Eu tenho duas fotos que são muito boas. Eu vou mandar pra vocês colocarem no Twitter do Machine. Me cobra, viu, Timbu? Ok, eu cobro. Mas é foto do que mesmo? É minhas fotos de vilã. Eu tenho duas fotos. Tenho a foto de vilã? Tá, pô. Vai pra capa, talvez. Foto, aquela foto clássica com o gato no colo, sabe? Uhum. Eu tenho uma com as facas, de uma vez que eu ganhei um avental que tava dizendo perigo na cozinha também, que a foto ficou genial. Caraca, mas... Eu vou mandar pra você. Caraca, com faca, com avental e faca na... Nossa, que visão. Ok. Valeu! Ai, ai, ai. Edu dormiu 3 vezes no cast hoje. Realmente. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.